afastar esta tristeza. Falta-me bem mais, tenho a certeza, do que este piano e uma canção. Falta-me soltar na noite acesa o nome que no peito me sufoca e queima a minha boca. Falta-me soltá-lo aos quatro ventos, para depois segui-lo para onde for, ou então dizê-lo assim baixinho, embalando com carinho o teu nome, meu amor. Meu amor, porque todo ele é poesia, corre-me pelo peito como um rio, volve aos meus olhos a alegria, deixa no meu corpo um arrepio. Todo ele é melodia, e porque todo ele é perfeição, é na luz escuridão. Falta-me dizê-lo lentamente, falta soletrá-lo devagar, dá força para o caminho quando a força falta. Falta-me soltá-lo aos quatro ventos, para depois seguir-lo para onde for, ou então dizer-lo assim baixinho, embalando com carinho. Trombone, Mário Amaro.